atenção pra quem dá valor depois que pede. Rasga ali, é. Olha só você, hoje me perdeu. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Veja só você, que pena. Você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quero. O meu coração já tem outro amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora. Jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Essa agora vai pra galera que só pensa na ex. Você vai ficar em mim, pode crer. Não dá pra esquecer. Um amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder, faz o coração doer, faz a gente enlouquecer. Só sei fazer amor te amando, gritando seu nome. Sinto falta de você quando some, a dor me consome. Eu sei que nunca mais te esqueço, mas basta só fechar os meus olhos. Essa é pra galera do bar da esquina que toma todas, vá! Esse amor vampiro está me deixando louco. Ela não tem pena do meu coração. Chega de mansinho no meio da noite. Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão. Apaixonado, eu fico pensando se ela é real ou se estou apenas sonhando. Assim, desse jeito, o nosso amor acontece. Ela só sai de mim, só sai de mim depois que o dia amanhece. Amor vampiro, me deixando louco. Tô se vendendo. Me deixa dormindo, e quando eu acordo, estou sempre querendo. Amor vampiro, me deixando louco. Tô se vendendo. Me deixa dormindo, e quando eu acordo, estou sempre querendo.